Aí, Rodrigo Campos. É brincadeira, hein? Louco, louco é pouco. Só. Assim ficou desesperado, tinha um número privado avisando sua casa tá pegando fogo. Eu voltei alucinado, com ela preocupada. Coitadinha, meu amor, tá passando sufoco. E quando eu cheguei, sutiã na sala, churrasqueira quente, e no quarto ela gritava: amor, amor, amor, o amor dela sou eu. Quem é que tava ali se não era eu? E na minha cama usando o que é meu. Amor, amor, amor, o amor. DJ Rodrigo Campos, sucesso em todo o Brasil. Alguém ligou desesperado de um número privado avisando sua casa tá pegando fogo. Eu voltei alucinado, com ela preocupada. Coitadinha, meu amor, tá passando sufoco. E quando eu cheguei, sutiã na sala, churrasqueira quente, e no quarto ela gritava: amor, amor, amor, o amor dela sou eu. Quem é que tava ali se não era eu? E na minha cama usando o que é meu. Amor, amor, amor, o amor dela sou eu. Quem é que tava ali se não era eu? Na minha cama usando o que é meu. Louco é pouco só. Amor, o amor dela sou eu. Quem é que tava ali se não era?